Aí vai um abraço ao meu amigo Tomás, proprietário da minha banda. Tem uma viola que retiro da parede quando é noitinha para pontear. Tem uma gaiola, um canário e uma rede toda esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo cor de prata, ilumina meu pedaço de torrão. E o ranchinho aqui no seio da mata, não precisas nem que acenda o lampião. Sintonia no riacho da cascata, minha viola completa a orquestração. Aí vai um abraço de Laís os teclados pra toda a galera de Alto Alegre do Pindaré, minha terra natal. Quando a lua vem surgindo cor de prata, ilumina meu pedaço de torrão. E um ranchinho aqui no seio da mata, não precisas nem que acenda um lampião. Sinfonia no riacho da cascata, minha viola completa a orquestração.